Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, de tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Já está no ar, meus amigos, o nosso programa de hoje, Amado Batista, o mais amado do Brasil. É uma alegria, uma satisfação muito grande para o Edelson Moura estarmos aqui mais uma vez para este bate-papo amigo, esta conversa e com estas músicas lindas do nosso querido ídolo, Amado Batista. 40 anos de sucesso. Saiu agora o DVD, o CD novo, né? Olha, tá lindo mesmo o CD do Amado, muito bonito, trazendo músicas inéditas e também algumas músicas que ele... É música que o povo pede nos shows, músicas que são sucesso e que agora ele traz nesse CD. Algumas delas, aliás, quase todas, algumas dessas músicas, ou quase todas, estavam em vinil. Né, gravadas em vinil. E agora não, agora ele traz no DVD e traz no CD também para vocês. É um presente ao seu público nestes 40 anos, comemorando 40 anos de carreira. Primeira música do Amado Batista de hoje, Eu Sou Seu Fã. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém, sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém, sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã, menina, eu sou seu fã. Eu sou seu fã, menina, eu sou seu fã. Amado Batista. Eu tenho aqui uma mensagem do Antônio Flamenguista. Caso que será que o Antônio é chamado de Antônio Flamenguista? Por que será que chamam ele? Será que é porque ele é vascaíno? Não, ele é flamenguista doente, não é, Antônio? Ele pede aqui uma música no nosso programa, sou seu ouvinte de Lagoa de Feliciano, na Bahia.

Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu tenho a alegria de conversar com vocês sobre o nosso programa de televisão, que vem se espalhando por todo o país, a cada dia entrando numa cidade nova, não é? E aos poucos as TVs locais vão aprendendo a exibir o programa do Edelson Moura, que é uma distribuição da TV Estúdio Brasil inteiramente de graça. Então muitas pessoas estão telefonando, estão ligando para mim, para fazer a consulta, como faz para colocar na televisão, etc. É muito fácil, meus amigos. Não precisa contrato, não precisa nada. Precisa somente de um cadastro. Você vai entrar no site da tvestudiobrasil.com. tvestudiobrasil.com. Neste site tem lá escrito assim, cadastre-se. Aí você cadastra a sua emissora de televisão e nós vamos liberar para você exibir o programa aí na sua cidade. Quando você receber a liberação, no mesmo dia, você já pode exibir o programa do Edelson Moura na TV. Mas tem uma coisa que está me deixando muito contente. As pessoas que não têm ainda canal de televisão nas cidades e quiserem assistir o nosso programa, é muito fácil. É só entrar no site da TV Estúdio Brasil. Você entra em nosso site e você vai assistir, né? Somente em um dia, nós tivemos mais de 2.000 exibições do nosso programa lá no site da TV Estúdio Brasil. E isso aos poucos vem crescendo, porque o primeiro programa teve 900 e poucas exibições. O segundo, 1.500 e poucas exibições. E o terceiro já está assim com um número absurdo de exibições através da internet. Não é? Porque hoje temos que entender o seguinte, são muitos canais de televisão no Brasil, não é verdade? Muitos, muitos, a gente até se perde. Mas você pode comandar a hora que você quiser assistir no canal da TV Estúdio Brasil na internet. Você pode entrar no nosso site e imediatamente você vai poder assistir o nosso programa em qualquer lugar, onde quer que você esteja. Eu quero mandar um alô para Milton Carrapato. Alô no programa do Amado Batista, meu amigo Edelson Moura. Eu sou Milton Carrapato de Serra do Ramalho, no interior da Bahia, cidade de Serra do Ramalho. E quero agradecer pelo alô, muito obrigado. Sempre que puder, Edelson Moura, lembre de nós aqui em Serra do Ramalho. Tá bom, Milton Carrapato. Obrigado, viu, pela mensagem aqui enviada para nós. E o Amado Batista vai cantar para você mais um sucesso. Eu trago agora esta música linda, bonita, maravilhosa. Meu Sol, Minha Lua. você sente falta de mim, e eu também sinto a sua. Você é tudo pra mim, é meu sol, minha lua. Você faz a vida melhor, o seu amor me faz bem. Não dá pra pensar dividir você com ninguém. Eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de morrer na solidão. Se eu pudesse, eu daria minha vida pra ganhar seu coração. Eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de morrer na solidão. Se eu pudesse, eu daria minha vida pra ganhar seu coração. Você sente falta de mim, e eu também sinto a sua. Você é tudo pra mim, é meu sol, minha lua. Você faz a vida melhor, o seu amor me faz bem. Não dá pra pensar dividir você com ninguém. Perder você, eu tenho medo de morrer na solidão. Se eu pudesse, eu daria minha vida pra ganhar seu coração. Eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de morrer na solidão. Se eu pudesse, eu daria minha vida pra ganhar seu coração. Perder você, eu tenho medo de morrer na solidão. Se eu pudesse, eu daria minha vida pra ganhar seu coração. Eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de morrer na solidão. Se eu pudesse, eu daria minha vida pra ganhar seu coração. Perder você, eu tenho medo de morrer na solidão. Se eu pudesse, eu daria minha vida pra ganhar seu coração. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vamos mandar um alô aqui para o Veridiano, lá da Rádio Pedra FM, Rádio Pedra, que retransmite o programa do Amado Batista, segundo o Veridiano, Forró Brasilis, e nos sábados, Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E queremos também passar o programa do Macho Véi. Ele diz assim, não está lá no site, está sim. É que ele fica lá embaixo, você tem que correr a barra de rolagem aí para você enxergar o programa, Veridiano. E se ele não tiver na sua página, você mesmo pode acrescentar. Você acrescenta o programa que você quiser retransmitir, tá ok? Nossa emissora fica localizada na cidade de Pedra, em Pernambuco, e tem como diretor Veridiano Tenório de Holanda. Se possível, Edelson Moura, mande um alô para os ouvintes do programa Amado Batista, que tem uma grande audiência. Nossa rádio, ela é comunitária, é a rádio comunitária Pedra FM. Falou, Veridiano, meu abraço aí para vocês de Pedra, a vocês da Rádio Comunitária de Pedra, viu? Muito obrigado pela audiência aqui no nosso programa. O amor é muito bonito. Cante aí, Amado Batista. Amor é muito bonito, e tem tempo que não sinto isso. Te conhecer foi como nascer de um lindo dia. Você é o amor maior dos maiores que tive na vida. Imagine só uma longa estrada. Você é o fim da picada. Tentei ganhar pra mim o seu carinho, mas foi impossível. Tentei te conquistar de qualquer jeito e não conseguia. Mas um dia, pra minha surpresa, você me falou do seu amor por mim e me deixou feliz. O amor é muito bonito e tem tempo que não sinto isto. Te conhecer foi como nascer de um lindo dia. Tentei te conquistar de qualquer jeito e não conseguia. Mas um dia, pra minha surpresa, você me falou do seu amor por mim e me deixou feliz. É muito bonito. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. E o programa Amado Batista, o mais amado do Brasil, continua. Eu quero agora atender uma pessoa lá do Espírito Santo, em Balsas, Maranhão. É Espírito Santo de Balsas. É Delson Moura, sou do Espírito Santo, aqui de Balsas. Sou ouvinte de todos os dias, não vejo a hora de ver você na televisão. Alô, meus amigos de Balsas. Vamos transmitir, cadê a televisão do meu amigo Chico Coelho aí? Para transmitir o programa do Edelson Moura. Cadê você, Chico Coelho? Bota esse programa no ar aí na cidade de Balsas. Você não é meu amigo, rapaz? Onde é que está nossa amizade, nossa velha amizade? Bota aí Edelson Moura na TV, na sua televisão aí de Balsas, para poder o pessoal assistir. Qualquer horário, no final de semana aí, dia de domingo de manhã, domingo de noite, seja lá qual for o horário. Coloca aí o Edelson Moura para falar para essa população de Balsas, através do programa Edelson Moura na TV, é distribuído inteiramente de graça. Aqui, o nosso ouvinte lá do Espírito Santo, diz que viu Edelson Moura no programa do Ratinho. Até tirei uma foto sua, acredita? Realmente, eu fiz uma participação pequena no programa do Ratinho, né? Se Edelson Moura, roda aí uma música do meu ídolo para mim ouvir. Roda aí qualquer música dele. Abraços. Obrigado a esses nossos queridos aí de Espírito Santo, né? Que mandou essa mensagem. Engraçado, a pessoa não disse quem era. Falou, mas não falou o nome dela, infelizmente. Então vamos mandar aí somente este abraço para ele, para este ouvinte que não quis se identificar. Vamos cantar. Eu trago agora para vocês O Ritmo da Chuva. Nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Chuva, trago meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Oh, chuva, traga o meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, oh, oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, oh, oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Edelson Moura. Aleilson Vieira, de Nova Olinda, no estado do Maranhão, manda um alô para o Edelson Moura. Muito obrigado, Aleilson. E um alô também para o seu papai, Auri. Eu tenho 2 anos, Edelson Moura, e aprendi a amar os programas do Amado Batista através do meu pai. Ai, meu Deus do céu. Aleilson Vieira, quem mandou a mensagem foi o seu papai, né? Tem 2 aninhos, mas já fica escutando o programa do Amado Batista. Eu sou Eusirene, sou de Santa Luzia do Paruá, ouço todas as manhãs o programa do Edelson Moura, Amado Batista, através da Rádio Tropical FM. E gostaria muito de você mandar um alô para mim. Ô, Eusirene, muito obrigado, viu? A você, aos meus queridos colegas da Rádio Tropical FM de Santa Luzia do Paruá, também a todos eles que retransmitem o nosso programa. Queria saber se aí já tem canal de televisão para poder o programa do Edelson Moura na TV ser também retransmitido aí na cidade. Veja isso para mim aí, William Policarpo. Você que é o homem das comunicações, né? Vamos levar o programa do Edelson Moura aí para Santa Luzia do Paruá para passar aí na cidade. Acessem o nosso site tvestudiobrasil.com. Qualquer pessoa que queira levar o nosso programa para qualquer cidade brasileira, o nosso programa de televisão, é distribuído de graça. Nós não cobramos absolutamente nada. E quero também avisar para todos os meus colegas artistas que para participar do programa do Edelson Moura também não cobramos. É 0800, é de grátis. É tudo de grátis. Começamos o programa com 1 hora de duração e a depender do seu sucesso nós vamos crescendo este horário. Até porque é tudo nosso, né? Equipe, auditório, espaço, é tudo da gente. vai depender muito das emissoras, da disponibilidade das emissoras. Mas eu quero fazer assim, se for passar para 2 horas no futuro, a gente deixa a emissora que quiser passar somente 1 hora, não tem o menor problema. A gente edita, coloca o programa de 1 hora e o programa de 2 no nosso site para vocês baixarem e escolherem o, qual dos programas você vai querer retransmitir. Vamos agora curtir mais um sucesso. Trago de volta Amado Batista aqui no seu rádio. Ele canta agora Paixão Violenta. Ando pela vida e pela sorte, estou aqui, meu bem. Eu já andei todo canto à procura de outro encanto, porém não encontrei. Trago os mesmos defeitos de outrora, a mesma paixão violenta que enciumada vai afora. Tenho a mesma escolha de amigos, continuo vidrado nas pingas dos bares de ponta de rua. Eu amo cada vez mais modas caipiras e vou pregar-lhe as mesmas mentiras se eu dormir com uma amiga sua. É que isso faz parte da vida de um bicho normal, de um cara que tem seus defeitos e suas virtudes. Aceite minhas atitudes, confesso, eu adoro você. Sem você estou numa pior, e ainda por cima quem ama e curte desgosto não anda legal. Então, meu bem, não me rejeite e aceite do jeito que eu sou. Vamos juntos entrar numa boa, superando as crises do amor. Andei pela vida e pela sorte, estou aqui, meu bem. Agora sim. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito, mas agora tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores e o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista é show. Amado Batista. Batista. O Brasil inteiro ligado. Amado Batista Show. Tenho aqui muitos pedidos para a música Folha Seca. É, eu vou atender todos. Edelson Moura mora em Tefé, no Amazonas. Ouço você pela Rádio Alternativa FM. E quero ouvir a música Folha Seca. Alailson foi quem passou essa mensagem para nós. Obrigado, obrigado Alailson aí de Alvarães. É, todos os amigos de Alvarães. Edinalva, é, lá de Muquém, de São Francisco, Bahia. A Edinalva pede também a música Folha Seca. Eu ouço você e sou fã desde o programa Seu com a Márcia Ferreira na Rádio Nacional. E fiquei enlouquecida quando comecei a ouvir o programa Amado Batista apresentado por você. Obrigado, Edinalva. Muito obrigado. Kaline, de Itapetinga, Bahia. Kaline também pede a música Folha Seca. É um prazer muito grande, Edelson, escrever para você. Escuta o seu programa pela Rádio FM 104,9. Mande aí. Abraços para mim, cara. Tá bom, cara. Abraços para você, Rosimeire, de Adustina, no estado da Bahia. Também Kaline, de Itapetinga. Aliás, quem falou cara, manda um alô para mim aí, cara. Foi a Kaline de Itapetinga. Agora sim, eu vou atender uma pessoa que é a Rosimeire, lá de Adustina. Sou muito fã e ofereço a música Folha Seca para todos daqui de Adustina. Edelson Moura, tudo bem com você? Gostaria de ouvir a música Folha Seca do nosso amado Batista, oferecendo para todos de Riachão, também para o meu amigo Azulão, Azulão Celesteiro, que morava aqui em Riachão e foi embora para Brasília. Vou tentar a sorte aí, Edelson. Ele é celesteiro romântico, canta muito. Um beijão para você. Aqui é a Sandra Costa, de Riachão, estado do Maranhão. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado. Sucesso, né, para o nosso celesteiro romântico, o Azulão, que está vindo aqui para Brasília. Então vamos cantar Folha Seca. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: vou embora desta casa e do seu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada Ela então sumiu. Ela é como folha seca que vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tem uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Vamos falar do óleo de avestruz Sopremo, este produto natural que está encantando todas as pessoas. Se você sofre com pressão alta, aquela irregularidade da pressão, tem que ter muito cuidado, porque isso aí é o sinal de que o coração está reclamando, né? Então a pressão começa a subir, o cérebro também. Perigoso, gente. Pressão alta é muito perigoso, um derrame, um infarto. Tome óleo de avestruz Sopremo, menina. Tome, menino. Óleo de avestruz Sopremo. Por quê? Os ômegas 3, 6, 7 e 9. Eles vão se encarregar de entrar na sua corrente sanguínea e fazer aquela faxina, né, de gorduras nas artérias. Quando o produto como o óleo de avestruz chega na vida de uma pessoa, ela começa a sentir a diferença. São milhares de depoimentos que eu recebo, mensagens, as pessoas me agradecendo aqui, pessoas que estavam já assim em perigo de vida, correndo perigo de vida. Tamanha o colesterol com 600, 575, quando você começa a tomar o óleo de avestruz, em poucos dias ele vai baixando, baixando, baixando, e a sua saúde vai melhorando, melhorando, melhorando. Óleo de avestruz Sopremo. Procure na sua cidade o nosso representante. E aqui vamos fornecer para você os lugares de venda em Brasília. Em Taguatinga, você pode adquirir o óleo de avestruz Sopremo com o nosso olho vivo no 84457768. Na Samambaia, você pode ligar para a nossa representante Raimunda no 9978-0658. Nós temos também um ponto de vendas no centro da cidade, no Palácio do Rádio 2. É Salão de Cabeleireiros Líder. Procure o Geraldo. E ainda no Paranoá, na Grande Paranoá, que atende toda a região do Lago Sul, Lago Norte, Paranoá, Itapuã, Casa Nordestina. Procure o Wallace lá na Casa Nordestina para ser atendido por ele. E nós vamos levar o óleo de avestruz aí para toda esta comunidade. Óleo de avestruz Sopremo, o melhor do Brasil. O único com tripla filtragem, óleo de avestruz, Sopremo. Vamos agora, meus queridos amigos, trazer mais um sucesso. É o Edelson Moura quem canta. Cadê você? Paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Te procuro no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção, no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção. Eu não sei se é certo ou não querer demais. Eu ter você é o que me faz